Boa tarde, caros colegas, ilustres convidados. Sejam mais uma vez bem-vindos à 17ª edição do debate da sexta-feira 2015. Só para dar uns passos e fazer uma breve introdução daquilo que é o objetivo do nosso espaço. O debate da sexta-feira serve para partilhar conhecimentos com quadros internos da DW, membros e representantes das organizações públicas e privadas, com todos os outros parceiros, com a finalidade de promover a cidadania, divulgar as boas práticas de desenvolvimento social, cultural, profissional e intelectual. Em alusão da comemoração à 52º aniversário, da União Africana, foi assim que pensamos em convidar o doutor Bruno Cambundo, ele que é licenciado em Ciências de Educação na opção História e mestre de Ensino de História de África pelo ICET Luanda e atualmente docente da Universidade Católica de Angola e do ICET de Luanda, onde é também chefe de repartição de História. Leciona também no Instituto de Ciências Religiosas de Angola, ICRA, e ainda coordenador do Núcleo dos Amigos da História. Tem ministrado palestras em várias províncias de Angola, colaborador do Ministério da Cultura no projeto Figuras Históricas, autor de vários artigos em jornais e revistas académicos dentro e fora do país. Suas áreas de pesquisa são as resistências da primeira metade do século XX, o ensino, o resgate e o resgate de valores. Caríssimos, sejam bem-vindos ao debate da sexta-feira. Falaremos hoje sobre os Estados Unidos de África, uma utopia ou solução. E penso que hoje temos muito para ouvir e aprender sobre a nossa história de África, que será presidido pelo Dr. Bruno Cambundo. Por favor, doutor, sem mais delongas, vamos começar com o nosso debate. Obrigado. Primeiro gostaria de agradecer o convite que me foi feito, dizer que nós abraçamos o desafio, mas achamos que a discussão em torno da África não deve ser uma discussão feita apenas nos períodos em que se comemoram os aniversários, mas deve ser uma discussão contínua que deve continuar a toda hora, a todo momento, porque a África não está parada. A discussão e a reflexão que eu trago, ela é base de um artigo que já está publicado, que foi publicado na revista acadêmica da Universidade Federal da Bahia, da Recôncavo da Bahia, cujo tema central é o projeto de constituição dos Estados Unidos de África. O tema que assumimos na revista foi esse: solução ou utopia. E este tema, ele sai de uma tese de dissertação que apresentamos em 2008, quando nos apresentamos para concluir a licenciatura. Ele é um capítulo dessa tese. E porque na altura já trazíamos um debate que pensamos que de alguma forma estava a ser abandonado, então hoje ele se convida. Nós de maneira alguma podemos começar o debate sobre essa ideia de construção dos Estados Unidos da África sem retomarmos a década dos anos 50, mas Mas vou abrir aqui também um parênteses, porque para aquelas pessoas que me conhecem um pouco, sabem que eu não gosto muito de formalismos. É daí que eu esperava não encontrar formalismos como não encontrei. Então acredito que vamos dialogar, porque até trazia eu um texto e vou preferir não discutir com o texto, mas trocarmos assim impressões, porque provavelmente algumas posições que trazemos poderão ser questionadas e ou não ser a abertura e de consenso. E aí vamos discutir e mostrar posições. Então dizer que desde o final da Segunda Guerra Mundial que a África vai de forma direta participar, se quisermos assim, o que não quer dizer que não tenha participado já na primeira, e com o regresso cada vez mais crescente dos africanos que desta guerra participaram, começou a haver da parte dos africanos uma vontade de emancipar-se, porque durante muito tempo, e daquele período que marca as resistências africanas, de 1880 até a primeira e segunda década do século XX, a discussão que se colocava era de que se o europeu sentia na pele o mesmo que os africanos. Essa era uma discussão que começou a ser alimentada fundamentalmente a partir dos anos de 1853, quando saiu a obra de Charles Darwin, né? Aquela sobre a separação das espécies, a evolução das espécies. É ali que se começa a falar de que o homem da África é aquele que evoluiu do macaco. E só para mostrar-vos aí é que, para terem uma ideia, nos anos 50, nos anos 40, nos bilhetes de identidade dos nossos avós, aqueles que já se pensava ser assimilados, vinha a fotografia e do outro lado um macaco. Era a ideia de mostrar de que eles estão mais próximos do macaco do que a gente. E então, nesta altura, começaram a surgir um conjunto de teorias, teorias rássicas, teorias discriminatórias, mas elas surgiam com um objetivo. O objetivo central era, primeiro, de justificar a presença europeia na África, porque, como vocês sabem, o século XVIII foi apresentado como o século do iluminismo francês. E o iluminismo francês, ele defendia alguns valores, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade, que começam a ser questionados. E eles começam a perguntar, por que que, se nós defendemos igualdade, liberdade, fraternidade, estamos a ir dominar outros povos? Por que que estamos a ir castigar outros povos? E então, da parte das grandes potências coloniais, houve a necessidade de se criarem teorias que os pudesse justificar. E vão surgir intelectuais da época do Ocidente de renome, como o caso de Hegel, como o caso de Arthur de Gobineau, Wendell Sick e tantos outros, que vão começar a trazer uma ideia de que, primeiro, a África e os africanos não fazem, nunca fizeram parte da história da humanidade, depois de que o desenvolvimento da humanidade, ele também depende da condição racial, defendendo a ideia de que existem raças mais evoluídas do que outras, que transformar uma ideia de que há diferentes raças, ao contrário daquilo que é científico. Mas nessa altura também uma questão se coloca, porque é um período que você vai começar a construir o chamado pensamento africano, e a questão que se coloca é a seguinte. Então, agora, a questão científica, por parte destes intelectuais, começou a passar ao lado, porque ao que que se parece é que eles abandonaram tudo o que haviam aprendido na escola para começarem a dizer quando no passado é que só existia uma raça, que é a raça humana. Eles transformaram, através da teoria da evolução das espécies, não é? Que agora já temos diferentes raças e que umas raças são mais evoluídas do que outras. Esse debate foi longo, o debate continuou até os anos 40. E o final da Segunda Guerra Mundial mostrou que, afinal de contas, os europeus tinham os mesmos problemas que a África, que a Primeira e Segunda Guerra Mundial ela ocorre porque há uma intenção por parte de alguns Estados europeus em se tornarem independentes a todo custo. Primeiro, é aquela ideia do nacionalismo exacerbado, e depois porque há também interesses econômicos. E eram os mesmos interesses que haviam na África. E muitos indivíduos que tinham saído da África estavam a ir para a América, para a Europa, alguns deles a estudar. E aqui vão surgir algumas figuras africanas, mas que também foram impulsionadas por figuras ocidentais ou americanas, porque quando surgiu esse debate da descoisificação do homem negro e dos africanos, os primeiros a entrarem na discussão não foram os africanos, mas foram sim os afrodescendentes, que eles começaram a aparecer. Não é possível que nós, afrodescendentes, que temos uma raiz da África, não sejamos elementos de produção na humanidade. Porque se hoje a Europa está assim, é graças à nossa presença. Se hoje a América está assim... Então começaram a surgir alguns indivíduos, como é o caso do Blyden, James Wharton, William Garvey. Mas, nas primeiras metades do século XX, surgiu um indivíduo que vai mudar praticamente o rumo dos acontecimentos. Este indivíduo é um afrodescendente também, americano. Ele foi um dos primeiros negros a estudar na Harvard e ele hoje é conhecido como um dos pais da história em Harvard. Trata-se de William Edward Bogart Dubois. Ele fez história e abriu a primeira academia de história em Harvard. E então ele, juntamente com o Garvey, fazem um movimento que é conhecido como o movimento de retorno para a África. E neste contato, nos anos 30 e 40, ele conheceu Krumah. O Krumah tinha saído da Costa do Ouro, foi para os Estados Unidos estudar. Inicialmente começou a estudar teologia e depois passou da teologia para a filosofia, mas não conseguia defender porque tinha os obstáculos. Porque os países britânicos, as colônias britânicas e francófonas, elas tiveram uma característica diferentemente das lusófonas, é que a ideia e a possibilidade de manifestação, da criação de sindicatos e tudo mais, ela sempre existiu, porque para os francófonos, desde 1933, já havia essa abertura. Para os anglófonos, em 1948, já havia essa abertura. Nós só tivemos essa abertura em 1975, que é diferente. Então, os povos destas potências coloniais, eles manifestavam-se. E quando eles foram, a ideia é de que iriam voltar para se adaptar às políticas de administração utilizadas por aqueles estados. Por exemplo, a Grã-Bretanha defendia uma política que é a chamada a indirect rule, que é a indirect rule é a administração indireta, e a administração indireta é aquela política em que eles utilizavam os autóctones, formavam-nos, e depois os autóctones vinham para dirigir alguns territórios africanos, mas sob orientação dos britânicos. Essa era a indirect rule. Os francófonos tinham aquilo que Kabengele Munanga defende, que é o assimilacionismo. Ou seja, eles envolviam-se nas sociedades africanas e, a partir daí, conseguiam ter os indicados para o domínio. É muito parecido com a política colonial portuguesa, que é conhecida como lusotropicalismo. Só que há um grupo que não entra no circuito que eles pretendiam. E deste grupo sobressai Kruman, que em 1945 eles vão realizar o 5º Congresso Pan-Africano de Manchester. Esse é um congresso que começou a ser preparado por William Dubois, e Kruman vai aparecer como secretário. Pela primeira vez, no Congresso Pan-Africano, se vai discutir a questão do pan-africanismo em África, na verdade. Porque ele antes discutia a questão do negro, mas nas Américas. E então, Kruman, que teve à frente praticamente, vai definir linhas para a descolonização da África. E depois de 45, começaram a se fazer muitas movimentações, como sabem. Em 47, surgiu aquilo que ficou conhecido como a Guerra Fria. E em 55, Kruman conseguiu levar nessa discussão países da Ásia e da América. E vão realizar, em 1955, na Indonésia, a Conferência de Bandung. Nesta conferência vai ficar expresso de que os estados que não haviam alcançado ainda as suas independências deviam fazer todos os esforços para alcançar. Mas o alcance dessas independências devia ser pela via da diplomacia, caso esta fosse possível, porque se não fosse possível a diplomacia, poderiam ir às armas. E um outro elemento ficou definido de que os estados africanos e os asiáticos, bem como os da América, não deviam buscar posicionamentos naquele clima que se estava a transparecer, que era já o da Guerra Fria. Ou seja, criaram-se os estados não alinhados. Nem se posicionavam do capitalismo, nem se posicionavam do socialismo. Isto permitiu, até certo ponto, com que os países que estiveram mais engajados rapidamente alcançaram as suas independências. É assim que, a 6 de março de 57, o Ghana iria tornar-se independente. Como o Ghana é vizinho da Guiné-Conakry, o Kruman tornou-se muito amigo do Ahmed Sékou Touré, que era então o grande líder revolucionário na Guiné, e pressionou. A Guiné-Conakry é um país que nessa altura é colonizado pela França, e a França, que não estava disposta a dar a independência às suas colônias, então o Kruman começa a fazer surgir uma ideia de que como o Ghana tornara-se independente e tinha alguma estabilidade econômica, se quisermos, eles começam a pensar na criação dos Estados Unidos. Porque Kruman, na sua obra Africa Must Unite, ele defende que porque os estados africanos começavam a se partir, porque haviam correntes que defendiam que a questão das línguas, a questão dos grupos que se começaram a constituir, iriam dificultar uma unificação em África. E o Kruman defendia de que os laços que nos unem, eles são maiores do que os laços que nos separam. Ou seja, que o laço histórico da África e dos africanos, que tem a ver com o processo da escravatura e tudo mais, é um laço mais forte do que o laço que se quer destruir. Dizer que o facto de haver separação entre rios, separação da questão linguística, etc, etc, não é suficiente para destruir. E o Kruman, como alinhou a Guiné-Conakry, ele durante algum tempo sustentou a Guiné-Conakry, e a Guiné-Conakry, com a Médici Cultura, pressionou a França a dar a sua independência. Só que a França pediu que se fizesse um referendo, não é? E os guineenses acharam por bem pedir a independência, a força. Como a França não quis dar esta independência, eles disseram, ok, vocês vão ter a independência, mas eu vou tirar tudo que coloquei no vosso estado. Guiné ficou durante 2, 3 anos, até fala-se que em histórias, de que até empresas de agulha, a França levou tudo. A Guiné ficou às custas do Ghana. Em 57, Krumman propõe um encontro que ele chamou da Conferência de Accra para os estados que já haviam alcançado as independências e aqueles que estavam a lutar. E ele, no Congresso de Accra, ou se quiser, na Conferência de Accra, ele diz que a única forma de derrubar a colonização é pensar-se nos Estados Unidos da África, porque ele considerava que a luta separada não iria surtir efeito. Ele era daqueles que pensava de que a união faz a força. E nessa perspectiva, começaram a surgir já algumas divisões. E Krumman foi defendendo durante muito tempo essa ideia de construção dos Estados Unidos. A parte de Krumman defendia uma ideia cultural, ele defendia uma ideia econômica, só para vocês terem uma ideia e um enquadramento. Esse modelo que hoje a gente vê da União Europeia é um modelo da proposta de Krumman nos anos 50. É uma proposta de Krumman trabalhada, porque é Krumman que propunha nos anos 50 a utilização de uma moeda comum. Ele propunha na expressão de um mercado comum. E ao Krumman aliou-se um daqueles indivíduos que eu considero que é provavelmente um dos maiores historiadores que a África e o mundo já teve, que é o Cheikh Anta Diop. E o Cheikh trouxe uma teoria sobre as culturas. Primeiro que ele dizia, porque o Ocidente sempre fez questão de separar a parte da África branca, se quisermos, com a África negra. Mas o Cheikh foi aquele indivíduo que é hoje já morto, considerado o maior egiptólogo de todos os tempos. Ele conseguiu provar de que as civilizações que fundaram o Egito antigo eram negras. E ele mostrou de que se eram negras e hoje evoluíram na tez da cor ou por alguma situação, as questões climáticas e tudo mais, é possível haver essa unidade africana. A discussão foi acérrima e surgiu até o Mamadou Diawara, que é um indivíduo também nessa altura, que aliou-se ao debate e deu uma sustentação econômica. Mas era ainda um debate inicial. E porque o rumo dos acontecimentos estavam de tal maneira a favor da África e dos africanos, em 1960, 17 países africanos tornar-se-iam independentes. Mas aqui há um problema. É a tipologia como estes países vão se tornar independentes. Quer dizer que desses 17 países, 13 eram colônias francesas. E não foram um tipo de independência conquistada, foi mais uma independência tipo outorgada, de que eles continuavam sendo dependentes sempre de França. E nesta altura, Krumman mais uma vez levanta a problemática de que é preciso criar os Estados Unidos. E ele começa a criar um grupo que vai ficar considerado como o grupo de Casablanca, ou se quisermos também o grupo dos progressistas, que é um grupo que eles pensavam que a independência para os Estados africanos não devia esperar, porque há um outro grupo que, vendo este movimento de Krumman, vai vir com uma outra teoria. Krumman defendia a ideia de que as independências eram necessárias já e de que há necessidade de uma unificação dos Estados africanos. Mas aparecer. William Tubman era nessa altura o presidente da Libéria. Sabem vocês que a Libéria, a par da Etiópia, são daqueles estados em África que não foram colonizados. A Libéria é um país dos escravos que saíram na América. E então o Tubman, ele aparece no debate e diz: não, nós não precisamos dos Estados Unidos da África, nós precisamos sim criar confederações. Lógico, entendi essa posição de Tubman, porque Tubman não vivera na pele a questão da opressão. Não vivera na pele. E Tubman era a favor de quê? Não, nós vamos aguardar ainda essa história da independência, pode esperar mais um pouco. É sobre estes dois grupos que vai haver um debate interessante. O debate é tão interessante que nos anos 60, 61 e 62 vai trazer muitas rixas e tornar-se-á ainda mais importante, porque Haile Selassie, nessa altura da Etiópia, entra no debate para apaziguar. Porque seria o Selassie a tomar partido, mas o Selassie, como sabem, é aquele indivíduo que também é denominado Rastafari, né? Ele entra no debate e diz: oh, alto lá, através do seu ministro dos negócios estrangeiros, Al-Fari, ele convoca um encontro. E esse encontro vai ser realizado no período compreendido entre os dias 19 e 25 de maio de 1963. Neste encontro vão se discutir N questões, mas a principal discussão era: vamos criar os Estados Unidos da África, sim ou não? Vamos apoiar a ideia das confederações, sim ou não? O debate não ganhou consenso. E por que não ganhou consenso? No dia 25, o que se decidiu fazer é nem os Estados Unidos da África, nem as confederações africanas. E decidiram então criar a Organização de Unidade Africana. E ela que foi criada no 25 de maio, e é por isso que se comemora então o 25 de maio como o Dia da África. Até aí, ela surgiu, não buscou todos os elementos que estavam na ideia dos Estados Unidos da África, tampouco foi buscar todos os elementos que estavam na ideia de confederação. Mas ela traz outros objetivos. O primeiro objetivo, que era o fundamental, era o de ajudar os Estados africanos, que eu não sei se fosse muito rápido, ajudar os Estados africanos, que não haviam ainda alcançado a sua independência, a alcançar a sua independência. Ajuda moral, ajuda material, sempre que pudesse. O segundo objetivo era salvaguardar a soberania e integridade dos Estados africanos. Mas, para além de ter esses problemas, havia um problema que estava muito ligado com a África Austral, que era o apartheid. Então, esse objetivo também foi acoplado ali e se definiu também o estancamento ou colocar fim ao regime do apartheid. Se fez muita coisa durante este período. Mas o que é interessante dizer é que nesta cena toda, todos os indivíduos que eram a favor da ideia dos Estados Unidos da África acabaram morrendo assassinados. Krumah morreu como morreu, Mondlane morreu como morreu, e tantos outros. No Congo tivemos também a morte do jovem, que é um dos líderes das resistências congolesas. Acompanhamos no Mali, o Patrice Lumumba, sim. No Mali, acompanhamos outras mortes e eles foram desaparecidos. E não se questionava por que eles desapareciam. Os problemas a que a OUA, a Organização de Unidade Africana, se propôs, estavam a ser alcançados. Até os anos 80, esses problemas praticamente estavam resolvidos. E nos anos 80, o grande problema que existia ainda era a questão do apartheid. E então resolveu-se o problema do apartheid até os anos 90, mas ficaram alguns focos, porque alguns pequenos estados, como a Eritreia, a Namíbia, estes não haviam ainda proclamado as suas independências. E eles foram proclamados. Ressurge novamente um indivíduo que estava na origem e no grupo de Krumah, provavelmente é o único que não caiu, Gaddafi. E então Gaddafi aparece em 2002. Ele veio e nós já resolvemos a questão a que nos propunham. Foi o Gaddafi quem rompeu. Não temos que continuar com a Organização de Unidade. Se a Organização de Unidade é como uma pessoa quando tem objetivo na sua vida, eu quero ter casa. Se você já tem casa, não pode querer mais outra casa ainda. Pode ir lá à frente, mas se tem casa hoje, amanhã vou pensar ainda também no carro, né? Depois vou pensar de novo na casa. Então, se já temos, já conquistamos tudo o que queríamos, vamos parar. Agora queremos o quê? E ele disse, temos um problema que é o rompimento. Bronislaw Malinowski, que é um antropólogo que ficou muito conhecido, e ele tinha uma frase que ele dizia que o Ocidente nunca vai dar a chave do desenvolvimento para a África sem que fique com a chave mestra. Ele pode te dar aquela chave que às vezes encrava, mas a chave mestra ele vai ter que ter na sua posse para qualquer momento chegar e mexer. E Gaddafi pensava assim. E o curioso é que, quando Gaddafi levantou essa discussão, alguns líderes lembraram da morte dos outros. E Gaddafi, quando veio com a ideia, mostrou que era possível. E a primeira coisa que fez é que Gaddafi resolveu o problema da dívida de muitos estados africanos, porque ele achava que, ao contrário da África ter que ter dívida com o Ocidente, é mais fácil o Ocidente ter dívida com a África, porque a matéria-prima que sustenta o Ocidente está na África. Só para vos abrir assim uma linha, e vocês provavelmente também viveram isso. Vocês sabem que, por exemplo, nos anos 90, até a primeira metade dos anos 90, para nós tínhamos telefones em casa, se quiséssemos ligar para alguém da província, levava tempo, porque não havia um satélite em África, e que a chamada que você faz até para o teu primo que está na Guiana passava primeiro na Europa e depois vinha para a África, porque não havia um satélite. E quem comprou o satélite da África foi Gaddafi, quem gastou US$ 1 bilhão. Não houve a contribuição de nenhum estado africano. E então Gaddafi precisava da unificação para não competir sozinho com o Ocidente. Ele lá propôs, porque houve antes vários encontros, antes de Durban, houve o encontro no Cairo, e em 2002, no mês de julho, um encontro em Durban. E novamente a questão, vamos retomar os Estados Unidos da África? Ou quê? Muitos líderes fugiram. Eu lembro-me que esse debate também andou por aqui. Se vamos aliar nos Estados Unidos da África, o presidente já não foi no encontro em Durban. O presidente não foi em Durban. Lembro-me que o Thabo Mbeki primeiro diz que a ideia é boa, mas que a África do Sul não está preparada. Há talvez um líder que na altura parece que não era presidente, que é um tipo que vinha do Benin, que é da linha do Yaya Boni, ele vai ser daqueles que vai dizer, não, a visão do Gaddafi é a solução. E se vocês acompanharem, é a interiorização do que o Krumah cria. Mas depois começou a se ver que o problema final não era os Estados Unidos da África. Era um problema de liderança, porque os líderes africanos entendiam os Estados Unidos da África como um país. E então eles estavam a ver que não iriam ter poder na mão, que iria ter um presidente dos Estados Unidos da África, e esse presidente dos Estados Unidos da África iria fiscalizar tudo. Então sabem que alguns líderes têm medo quando são fiscalizados. Mas os intelectuais africanos na diáspora começaram a escrever muito sobre essa discussão. E o interessante é que há um indivíduo que senegalês, que é o Kofi Abosi, ele escreveu um artigo em que ele procurava dizer que os Estados Unidos da África não é um país, não é uma ideia de se unificar, de te tirarem a tua autonomia, não. É uma política para melhor se lidar com o Ocidente. E as pessoas começaram a entender. E ele deu exemplos, porque na altura, por exemplo, do líder nigeriano, Sani Abacha, ele fazia assim. O petróleo, na altura, a Nigéria vendia $47. Angola vendia aí a 35, 36. Outro país vendia a 27. Quer dizer, não havia uma uniformização. Mas o Sani Abacha vendia a 47, mas para os cofres da Nigéria só entrava 17. O resto era tudo para o bolso dele, sob faturação. E isso abriu os olhos de algumas pessoas. O Gaddafi já começava a ganhar espaço. E os Estados Unidos da África seria uma ameaça para o Ocidente. É preciso o Gaddafi desaparecer. Gaddafi desapareceu. O Gaddafi desapareceu e a ideia de continuidade dos Estados Unidos da África morreu. Hoje por hoje, a questão que se coloca é, sabe-se que as crises, os conflitos continuam. E vamos buscar outro exemplo, o exemplo da Nigéria. Eu costumo a falar muito da questão da Nigéria porque eu gosto. Eu acho que eu pesquiso muito a Nigéria, não é de hoje. A questão da Nigéria é uma questão muito delicada. É a questão também, como costumo algumas vezes a dizer, a discussão sobre os grandes lagos. Há uma teoria que defende que o Ocidente nunca vai deixar os conflitos dos grandes lagos acabarem, porque nos grandes lagos está o gatilho para o desenvolvimento da África. Ou seja, se os conflitos dos grandes lagos terminam, a África desenvolve-se de forma acelerada, porque é a zona mais rica do continente. Se vocês notarem, não é à toa que a política externa do governo da Angola hoje é controlar a política dos grandes lagos. E, felizmente, nós hoje temos o controle dos grandes lagos. E então, na questão da Nigéria, a Nigéria estava estável. Aqui ainda, aí há uns 4 anos, antes de surgir o Boko Haram, estava a desenvolver-se. Porque o exemplo que a gente foi buscar, a China, é um exemplo copiado dos Camarões e da Nigéria, que começaram a acelerar. Só que a Nigéria cometeu um erro. A Nigéria deixou de fazer negócio com a América, com os Estados Unidos, e começou a fazer com a China. E vocês sabem a teoria de que há uma teoria que os americanos, e o Obama já disse que a China nunca vai ultrapassar a América, mas há uma ideia e alguns escritos demonstram que a China brevemente será a maior potência do mundo. E então isso é uma ameaça para a América. Eles olharam, sim, você vai negociar com a China, você acha que a negociação com a China vai te permitir desenvolver? Vamos ver. Eles fomentaram a agitação do Boko Haram. O Boko Haram é um grupo pequeno. Eu não estou a ver o Boko Haram a desestabilizar por si só a Nigéria. No entanto, o Boko Haram fez e desfez, mas quando o presidente da Nigéria decidiu fazer novamente negócio com a América, duas semanas depois, os Estados Unidos diz que o seu radar já detectou a posição do Boko Haram. É engraçado que são situações que, se a gente não presta devida atenção, nós começamos a deixar a África perder-se. A questão que se coloca hoje é qual deve ser a solução para a resolução dos problemas em África. Será que a criação dos Estados Unidos da África vai resolver estes problemas? Senão, que outras vias é que podem surgir? Na verdade, nós não vamos trazer aqui uma resposta, porque nós costumamos a dizer de que eu sou historiador, é que a história não prevê o futuro. Ela ajuda, pelo menos, a antever. Ela cria uma luz. Nós já tentamos várias experiências em África. Por que não experimentarmos a experiência dos Estados Unidos? Se o próprio Ocidente hoje, que se quer dizer que é a grande potência mundial, pensa na ideia de unificação, por que que nós não podemos pensar na ideia de unificação? Esse é um elemento. Um outro elemento, que é talvez elemento histórico, é que a história do continente africano mostra que o continente deu mais enquanto andou unificado, enquanto ficou constituído em reinos, enquanto os grupos eram sólidos, ele desenvolveu-se muito. Hoje, não se vê outras possibilidades. E há também aquela ideia de que, enquanto continuarmos nesta dependência ao Ocidente, vamos continuar tendo muitos problemas. E problemas estes, primeiro porque nós temos nas nossas instituições currículos que são mais ocidentais do que africanos. Que eu hoje ainda tive num debate com uma pessoa que atualmente é o maior historiador da África, que é o Ntiam Bokolo, e discutíamos. Eu sou contra a ideia da democracia. Eu não acredito em democracia. Porque eu não acredito na democracia. Eu penso que a democracia é algo que cada um pensa. É uma questão de justificação, porque eu costumo dizer assim, tá bom, a democracia é cada um faz, né? Esse cada um faz tem limite. Se você olhar, por exemplo, na história grega, quando você fala na democracia ateniense, né? Não era democracia. Para aqueles que foram meus estudantes, eu costumo dizer, aquilo de democracia não tinha nada. A democracia onde tem escravo, a democracia onde a mulher não participa, a democracia onde para participar tem que ter mais de 18 anos. E, no outro caso, mesmo na África, nós assistimos várias guerras em África em que as crianças de 10, de 12 anos pegaram armas. No momento de voto, elas não servem para votar, mas no momento de conquista de poder, elas já servem. Não pode ser. Até, se quisermos pensar em democracia, criar um modelo para a África. Porque você, por exemplo, vai numa província como eu amo, em que ainda existem alguns elementos de reinos, não te adianta criar voto. Porque as sociedades ainda têm aqueles costumes tradicionais em que a voz do soba é a voz do povo. E se você levar ali a urna, não estás a fazer nada. Mas se o indivíduo atacar o soba e dizer, eu preciso do teu voto, e o soba concordar, você ganha aquilo tudo. Não é democracia. A gente tem que desconstruir, porque esses termos que vêm do Ocidente, algumas vezes são esses termos que dificultam a compreensão e o próprio desenvolvimento das instituições africanas. E vamos encontrando algumas resistências, tudo porque não temos outras opções internas. Não temos, porque elas não são trabalhadas. Porque se vocês olharem, por exemplo, os provérbios africanos, e no caso da Angola, temos um exemplo muito bonito. Moçambique hoje, nós quando falamos Moçambique, a nível da educação, supera a Angola a quilos. É porque investiu nisso. Nós, infelizmente, nós nos sentimos mais ocidentais do que africanos. Até os europeus, quando vêm e falam, vocês são muito finos, vocês são diferentes dos outros. Nós sentimos ou isso é construído? Não, eles constroem e nós assumimos. Sim, eles constroem e nós assumimos. É como? São questões tipo que você às vezes pensa assim, mas será que somos mesmo tão finos? Então você é tão fino a tal ponto que se você for hoje a um sítio, a ilha de Luanda, comer um peixe, eu tenho o hábito de comer com as mãos e algumas pessoas falam, doutor, você não tem vergonha? Eu como melhor assim. E depois ainda alguém me perguntou, mas você é a tua mão? Não, as mãos são minhas, eu sei onde elas foram, onde eu peguei. Mas quando você me traz um talher, eu não sei onde ele passou. Quer dizer que são questões que nós às vezes precisamos discutir. Nós não nos assumimos. Temos hoje o complexo, se você estiver num táxi e ouvir cinco pessoas a falarem numa língua que como ou mundo, você vai ficar chateado porque você não está acostumado. Para você, isto é difícil de perceber. Então são essas questões que eu gostaria de partilhar. Eu não sei se terei alcançado os vossos objetivos, mas eu estou inteiramente aberto para contribuições e, se possível, questões, vamos procurar respondê-las dentro do pouco conhecimento que eu tenho. Ok, obrigado, doutor. Obrigado, doutor, mais uma vez pela apresentação, por esta partilha. Feita assim essa apresentação, vamos entrar no momento do debate, onde serão feitas algumas questões, contribuições, trocas de ideias e para tornar esse espaço mais interativo possível. Damos a abertura. Faz favor. Faz favor. Bom, me chamo João Bruno e quero em primeiro lugar agradecer por ter assistido, por estar aqui. Diga? Não está a ouvir, ok. Desculpa. Eu quero, de facto, parabenizar pela apresentação que fez, pelas informações, algumas delas acho que são bastante pertinentes. Fico surpreso a forma e a visão que tem em relação a alguns aspectos que têm a ver com a história africana. Eu aprecio bastante a história de África e algumas vezes quando viajo, principalmente para países africanos, eu fico muito surpreendido a diferença que há entre nós, angolanos, africanos e outros países africanos. E depois começam a perguntar se você mesmo, você é angolano, americano, quer dizer, há a questão aqui, que é a minha primeira questão, da identidade do africano. Me parece que a questão da desconstrução do homem africano fez com que nós perdêssemos até mesmo as nossas formas de pensar e de sentir próprias do africano. Eu acho que a desconstrução do africano fez nos desacreditarmos a nós próprios, até mesmo na capacidade que temos de fazer coisas. É fácil ver que, por exemplo, nós tocou um aspecto muito importante que tem a ver com alguns ditos africanos, a sabedoria africana, que os mais velhos têm bastante, que quase que nós não usamos, mas daí tem basicamente aquilo que é o pensamento histórico, o pensamento filosófico, cultural do africano, tanto pouco ou nada. Nós conhecemos sobre isso. Eu viajei há bem pouco tempo para o Nairobi, para o Quênia, e eu vim com dois livros. Um livro onde estava o presidente Barack Obama e outro livro do de João Mucanhaco. Eu não deixaria de comprar este livro aí no Quênia. Portanto, e a pessoa, eu a vi de viagem, alguém viu o livro, disse, oh, compraste esse livro do Obama? Sim, senhor, esse é um grande livro. Se não, eu comprei dois livros. Eu disse, e esse aqui? Eu disse, como é que você não conhece esse, conhece esse? Rapaz, nunca ouvi. Quer dizer, nós conhecemos tanto da Europa, conhecemos tanto da América, que até mesmo nos nossos currículos escolares, é mais fácil um estudante conhecer a história da Revolução Francesa e outras coisas da Europa do que conhecer aquilo que ele acha. Se você falar no estudante de Che Cantadiope, isso aqui para ele é um fantasma. Portanto, é uma desconstrução tal que nós, isto não é só para o cidadão normal, parece que mesmo aqueles que estão no poder político e outros perderam este pensamento, e até quando alguém vem com essas coisas de raiz, passa a ser conotado como alguém que, não, você está fora do contexto, nós estamos em sociedade mais moderna, tá? E passa essa ideia de que somos finos e tudo aquilo que é nosso passa a ser antiquado e coisa que não é atualizada. Portanto, eu olho um pouco assim, mas também quero lhe colocar uma questão. Acho que os sistemas políticos africanos, e principalmente a questão de apego ao poder, faz com que se tire essa ideia jamais de pensar sem ter um Estados Unidos da África, ou nem por isso, há outros interesses econômicos e outro tipo de interesse na base disto aqui. Acho que eu vou preferir dialogar assim. Eu acho que até primeiro, penso que foi uma contribuição. A questão da identidade é um problema tão sério que a própria hoje, a Unesco, está a trabalhar num projeto do qual faço parte, que é da instauração do uso pedagógico da história geral da África. Estamos a trabalhar num projeto para que em todos os países da África se ensine a história geral da África a todos os níveis, no mesmo sentido. Mas veja, já é algo que começa a viciar. É a Unesco. É a Unesco. Deviam ser os Estados africanos. E se é a Unesco, um dos programas que começamos a ver é do pendor bibliográfico ocidental. O que não quer dizer que não exista. Só para ver, no caso da Angola, eu tenho a experiência de ser professor do nível médio, ser colaborador do INIT, que faz os programas, e ser chefe de repartição do ICED, que forma os estudantes que vão dar aulas. A nível do ensino médio, fala-se mais do Ocidente do que da África e de Angola. Eu entro na sala com a imagem, aquela ali que passou durante muito tempo, da Zingambane, do Manduma, e coloco na prova outras figuras, com outras figuras. De quem se trata? Nós fomos ensinados com erros. E eu depois digo, aquela não é uma dor, aquela não é a rainha geral. Eu crio um problema com a verdade, porque ela não foi ensinada. E nós vimos, há uma atividade de televisão, mas não são eles. Não são. E isso ensina. Se você for para um professor de história, você lhe pergunta. Estamos a fazer um trabalho agora no município do Cacoalco com as instituições do ensino médio estatais. Fizemos um levantamento das escolas. São 5 instituições que têm, num total, sobre professores de história, 19. Dos 19, só 2 são formados em história. Temos lá médico, temos lá psicólogos, mas história só 2. Depois, também me parece que há uma vontade dos estados em não evoluir nesse capítulo. Eu penso que a África está num movimento que não tem volta. Os líderes que continuarem presos à ideia de estagnarem o desenvolvimento africano, eu costumo pensar assim, vão ser atropelados. Porque quando eu olho para o Burundi, eu noto que já há um movimento. Nós acompanhamos aquele movimento ali na África do Norte, que eu acho que é um movimento forçado pelo Ocidente, porque é a área do continente mais estável. Mas aqui, como eles já sabem que há conflito, eles deixam, porque eles nunca vão se superar. Mas o caso do Burundi já demonstra que as sociedades estão a evoluir. A sociedade africana, e no caso concreto, a Angola, na Polícia, já começa a se desenvolver. As pessoas começam a pensar assim, se você cria mais escolas, você está a dar formação a mais pessoas, você está a permitir as pessoas terem a palavra. Isso que ocorreu, que está a ocorrer agora, é o mesmo que ocorreu no passado, nos anos 40, nos anos 50. Quando as potências como a Grã-Bretanha, a França, começaram a trazer os missionários e a abrirem escolas para a formação, eles nunca pensaram que eram aqueles que eles estavam a formar que iriam trazer a revolução. E foram eles. Porque eles foram formatados de uma forma, mas a pessoa que ele é formatado para matar, mas no momento de disparar, ele pensa. É vida. E ele muda de opção, muda de ideia. E isso vai ter que acontecer com a África. Porque hoje, da mesma forma que há uma força externa, de fora para dentro, há também uma interna. Mas eu não ando muito preocupado com a força de dentro, porque os Estados africanos têm esse vício da ditadura, esse vício da compra de pessoas. Força dos intelectuais africanos de fora para dentro é muito forte. Há um livro que eu provavelmente eu tenho estado a aconselhar muita gente a ler, porque para mim é um sinal de que já existe essa unidade africana. Em 2007, o Sarkozy foi para o Senegal, na Universidade de Dakar, que é a conhecida a Universidade Tchekanta Diouf, e ele, no anfiteatro desta universidade, que é talvez um dos anfiteatros mais grandes da África, com 2.000 pessoas, que estavam lá intelectuais de várias partes do mundo, ele, em outras palavras, disse: se vocês foram escravos e dominados, é porque vocês precisavam. É como se você, que tem a mulher do outro, vai na casa dele lhe dizer de que a tua mulher está comigo. Ele não precisou acabar o discurso. O que ocorreu foi que 2 dias depois saiu um livro que já existe em Angola, o Inaldi editou, é África responde ao discurso de Sarkozy. Foram 27 intelectuais africanos que responderam a Sarkozy. E Sarkozy nunca viu, provavelmente, uma resposta como aquela. E fala-se que este livro é uma das causas da derrota de Sarkozy. Porque eles desfizeram a face, desfizeram o Sarkozy. E nota-se que aquilo, e não eram só intelectuais senegaleses, não, é de diferente parte. Para mim, aquilo é sinal de que há um crescimento na mentalidade da África e dos africanos. É que há um movimento, e contra o movimento, nós falamos em história, os processos, eles não têm periodicidade. É como quando você fala de uma revolução, você nunca vai dar conta quando é que ela começou. Nós podemos estar aqui e isso ser a base do início dessa, de uma revolução. Só que as pessoas só vão assistir e vão dizer que a revolução começou no dia em que morreu a primeira pessoa. Não. Para mim, essa revolução já começou. É a revolução dos escritos no passado. E eu começo a ver a recuperação de alguns valores que serviram de input para a proclamação das independências. Hoje já há muitas pessoas cantando a vivência dos dias de hoje. Há um tipo que é guineense, que esteve à frente da Comissão de Reconciliação Guiné, que é o Filomeno Lopes, é um filósofo que trabalha na Rádio Vaticano. É muito conhecido, mas ele e a par do Bambatá, eles são investigadores, mas eles não trazem os escritos, eles cantam, porque eles encontraram uma via de divulgação mais fácil e que as pessoas percebem com mais facilidade. E eles cantam estes problemas. Porque a partir do momento em que as pessoas começarem a dar conta de que os problemas existem, elas vão procurar dar resposta a esses problemas. Obrigado. Vamos dar mais 25 minutos ou 30 minutos no nosso debate para os colegas que quiserem contribuir, fazer questões. Penso que o Tiago tem, por favor. Mas eu posso colocar, o meu nome é Tiago. Enumerou, se não me engano, três aspectos que eram os objetivos da organização da unidade africana. Hoje, no seu ponto de vista, para onde caminha agora a União Africana com relação a esses objetivos? Já foram alcançadas as independências? Os Estados são soberanos e também acabou o apartheid. O que é que a União Africana poderá fazer como objetivo de continuar a fomentar e tentar ser implementada a ideia dos Estados Unidos de África? Eu penso que a ideia de União Africana foi uma nova roupagem. Ela hoje nasce com a ideia de alavancar o desenvolvimento econômico dos Estados da África. Explicar a ideia de unidade da União Africana é o mesmo. A União Africana é um modelo acabado da evolução dos Estados da linha da frente. Veja, os Estados da linha da frente, porque eu olho os Estados da linha da frente, que é da África Austral, por isso eu hoje costumo dizer que a África Austral vai tomar conta da África, brevemente. Os Estados da linha da frente, quando foi criado nos anos 70, o primeiro objetivo era o alcance das independências. É um dos objetivos que estava ali, na Organização da Unidade Africana. Nos anos 80, ela muda. e passa a ser Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral. Isso a 1 de abril de 1980. Quando ela muda, ela traz outro objetivo: acabar com o apartheid e acelerar as independências. Acabou e acelerou. Nos anos 90, ela muda novamente. Deixa de ser Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral e passa a ser Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, acelerando o desenvolvimento econômico e as relações culturais entre os Estados. A União Africana só pegou o projeto da SADC e alargou. É por isso que hoje estamos a ouvir falar da ideia de construção de um caminho de ferro que sai da África do Sul até o norte da África. É por isso que nós hoje vimos um investimento forte dos Estados na realização, por exemplo, dos campeonatos africanos, nas ideias de intercâmbios culturais. Estes são os objetivos. Mas eu acho que isso é pouco. Mais do que terem objetivos. Porque nós andamos a esperar muito. Não me parece que nesses líderes que ainda estão aí a vir, vai sair lá um líder que vai pensar na ideia de União Africana. O que eu penso é que a ideia dos Estados Unidos da África é uma ideia para a África e os africanos. E não deve ser, nos Estados Unidos da África, um projeto dos líderes africanos. Deve ser um projeto da sociedade africana. Os líderes podem liderar os Estados, mas esses Estados Unidos da África, porque ele não vai responder por Angola, não vai responder pelo Congo, ele vai responder por África. Porque a gente vê que há Estado que não produz nada. Mas nós na África temos até para deitar. É possível sair daqui da Angola para ir dar de comer a Somália. Da Somália para ir dar de comer o Congo, etc, etc. Então, a minha grande dificuldade é pensar que, da forma como os líderes africanos têm o poder, não vão facilitar. Não vejo expressões nos líderes da África, da atualidade. Eu fiz essa semana um desafio aos estudantes que, se forem ao ICRA, vão encontrar todas as paredes, os líderes que proclamaram as independências e os líderes atuais. E eu olho pelos líderes e vejo o currículo. Não estou a ver lá um líder capaz de acelerar isso. Não leem. Eles não sabem sequer onde estão. Sim, eles não têm tempo, porque é diferentemente dos líderes do passado. Não conheço um líder dos anos 60 e 70 que não tenha deixado memória escrita. Não conheço. Todos eles deixaram memórias, e muitas memórias, mas conheço muitos que não deixaram, mesmo até agora tenho certeza que não vão deixar. Não lhes interessa, porque não têm prazer sequer para fazer isso. Acha que existe algum receio de algumas lideranças africanas para avançarem com esse projeto? Acha que há alguma influência externa no seu comportamento em tentarem avançar com isso? Ou mesmo que sofram algumas restrições do ponto de vista de apoio, do ponto de vista de relações Estado? Acha que há algum receio das lideranças em África? Eu queria, queria também fazer um chefe. Ou será que, para os atuais líderes africanos, o que lhes mais importa são os interesses pessoais do que o bem-estar comum? Então, não lhes interessa muito investir nessa ideia dos Estados Unidos da África? Eu, quando falo de leitura, eu quero dizer que os líderes africanos precisam retomar as tradições africanas. porque eles esqueceram o significado da morte para a África. Eles pensam que vão viver para toda a eternidade. Sim, porque no passado o laço que unia era o interesse em acabar com o regime colonial, porque todos sofriam. Hoje são uns que sofrem. E se você não sofre, tá bom. É essa a visão que tem, hein? De que o problema não é meu, porque eu ainda gostaria de ver um líder africano pobre. Temos um país na América, parece que é a Bolívia, Paraguai ou Bolívia, em que o presidente Uruguai vive numa casinha lá na mata. Equador. Não me parece que seja Equador. É mais para Paraguai. Paraguai ou Bolívia. Não, é Uruguai. Uruguai, não é? Ele vai no serviço e vive. Vai nos hospitais públicos. Fica na bicha. É. Tem uma casa muito simples. Muito simples. E um vive. Cabelo no dele é aquele custo. Aqui não. Não se aceita mais. É que a primeira condição para se chegar lá é ter uma conta bancária. É, alguns vícios, mas eu acho que isso vai mudar. É, hoje você vê, no caso da Angola, o surgimento dessas universidades. Eu costumo dizer assim, as universidades, as escolas que estão a surgir, é um mal necessário. É tão mal que no futuro vai ser tão bom, porque ele vai abrir as luzes, as pessoas que leem, elas trazem mudança. Elas viajam. Se você não tem possibilidade de viajar, você não tem possibilidade de resolver o problema. E esse é um problema, infelizmente. Leonardo Somunga, voltando à questão da identidade, há tempos alguém comentava que nós em Angola, né? Não é normal que uma aliança francesa que promova a nossa língua não se ache. Não é normal. E esse embaixador dizia, como é possível? Vocês angolanos estão mais preocupados em meter os vossos filhos numa escola para aprender inglês, para aprender francês, alemão. No entanto, esquecem-se das línguas nacionais. Assim a gente perde a identidade. A cultura, como é que fica? Fica em desuso. Agora, falou muito das lideranças africanas, eu queria perceber até que, como é que enquadraria o Mugabe, não precisa estar já na derrocada, né? Como é que enquadraria o Mugabe, porque quando ele começa aquela reforma agrária e tudo mais lá no Zimbábue, ele foi aplaudido no Ocidente, sobretudo por alguns intelectuais africanos. Como é que enquadra o Mugabe nessa perspectiva dos Estados Unidos da África, embora ele já esteja na decadência? É duas coisas. A questão das línguas é um problema que é, para mim, o principal problema, porque eu acho que, fundamentalmente, aquelas pessoas que vêm do interior, eles são heróis quando estudam, porque eles são obrigados a desfazer-se da língua que usam para utilizar uma língua que não lhes pertence. E a transformação das ideias, ela não vem igual. Veja, você às vezes encontra dificuldade em exprimir o que pensa porque estás falando em outra língua. Moçambique hoje criou um sistema de ensino na matemática que acelerou a coisa. Eles, por exemplo, há uma língua em que não existe um, dois, três. É 10, 5. 10 + 5, 10. Quer dizer, é algo que é difícil de explicar, mas é como se estivesse a dizer de que eles utilizaram a forma de contagem nas línguas nacionais e colocaram em prática na escola. O que estão a dar conta de que as crianças que passam por esta vida estão a perceber os números com uma facilidade tremenda. e se desenvolve rapidamente, mas há depois um atropelo. Não existe, por exemplo, uma universidade em línguas. E ele depois tem de sair daquele habitat de língua nacional para a língua que não é dele. Entra novamente em crise. A questão do Mugabe, ela é interessante de se estudar, mas eu costumo a dizer algumas vezes, em alguns grupos, eu fico muito triste às vezes quando vejo algumas pessoas a falarem sobre a questão da Rodésia. Falam sem conhecimento. E que esse é um estudo que eu tenho estado lá dentro, que essa é a questão das resistências africanas. É muito parecido no princípio do século XX. Esses estados, a Rodésia, que era tudo um espaço de Cecil Rhodes, é que ela praticamente foi ocupada através da expropriação. E em África, um dos princípios básicos é de que a terra é propriedade do povo. Ela não pode ser propriedade privada. Como você entende você? Nós agora estamos a viver também alguns problemas de terras, é por isso que o governo investiu muito na lei da terra. E fez muito bem. Como é que um indivíduo sai daqui do centro da cidade, porque tem lá o dinheiro, com um papel numa área, esta terra é minha. E aquela pessoa que lá trabalha há muito tempo? O Zimbábue começou a ter esse problema porque os britânicos que já haviam saído, alguns queriam voltar, despropriando ou expropriando os habitantes, por um lado. Por outro lado, é que eles praticamente tinham o domínio da economia. Se Mugabe não entra por esta via, Mugabe desaparece. Para alguns casos, nós temos que ver que cada caso na África é um caso. É verdade que Mugabe está há muito tempo no poder. Mas eu acho isso completamente normal, desde que seja um poder bem feito, porque as sociedades africanas viveram assim, reinos em que o rei é vitalício. Ele é substituído depois de morrer. É normal, porque os grandes problemas que nós em África tivemos, se vocês acompanharem, façam análise do reino do Congo, façam análise do reino do Dongo, do Ashanti, do Daomé, do Tengriá, vocês vão compreender que sempre que houve a sucessão forçada, houve crise. Sempre que houve a morte, e nós hoje, se vocês se, eu não gostaria de dizer assim, mas hoje foi assim. Já imaginou-se hoje por hoje o líder? É crise. Nós temos que assumir a nossa identidade. Nós não temos que caminhar ao pé do Ocidente. Nas eleições, nós às vezes até mesmo também utilizamos a nossa língua, dizer assim, olha, o presidente ganhou as eleições com 92%. É fraude. Na África, é fraude. No Ocidente, ganhou bem. Não pode. Por que, que na África ele não pode ganhar com maioria absoluta? Se é mais fácil ganhar na África, porque a questão que dizia dos reinos dependem do soma. É mais fácil. Porque o Ocidente, as pessoas são muito individualistas. A ideia de cada um, cada qual. Na África, não. Há uma história que está ali a rodar nas redes sociais, de que um ocidental veio diante de uns jovens e colocou uma pasta de dinheiro numa árvore e disse aos jovens, quem chegar primeiro fica com aquele dinheiro todo. Os jovens todos correram a um metro da árvore, seguraram-se uns aos outros e atingiram a árvore. E ele perguntou ao que chegou lá primeiro. Você tinha a possibilidade de levar o dinheiro todo, não levou por quê? Ele disse, para que eu levar o dinheiro todo e ser infeliz sem os meus? Essa é uma forma de ver a África, que algumas pessoas não estão a ver. Muito obrigado. Os comentários? Os conselhos. Falou um pouco da questão de que nós precisamos construir e criar conceitos próprios. Eu tenho alguma dificuldade em pensar nisto. Quando em quase tudo o que fizemos e estudamos não encontramos muitos aspectos daquilo que é a nossa cultura. Construir conceitos próprios fica muito difícil. E sou da opinião que esses conceitos devemos começar a criar a partir das residências, das famílias. Porque se reparar, muitos de nós fomos tão assimilados aos nossos pais, que até eu recordo nos anos 80, meu pai se falasse Kimbundo e você também na rua se falasse, era uma chacota. Quer dizer, você não podia sequer falar de alguma forma uma língua. Portanto, isto aqui não ajudou em nada alguns de nós a começar a pensar a forma própria do africano, a forma de ser, de estar, né? E não ajudou nada. Portanto, criar conceitos nesse sentido me parece que fica muito difícil. Mas fica mais difícil ainda. Porque dentro do nosso sistema dentro do país, eu não sei se estou errado, mas se existe um plano de divulgação dos aspectos da história africana nas escolas, a partir do ensino médio, porque eu não vejo quase em institutos médios, dentro dos programas que eu já vi, pelo menos, tive contato, muita questão da história africana. Não vejo quase nada, com exceção ao ICRA, um bocado, ainda conseguimos aprender lá muita coisa. Eu também fui estudante do ICRA e uma pessoa foi o Dr. Júlio Mendes. Graças a Deus, muita coisa sobre história de África consegui aprender. E acho que isso inspirou-me de tal forma a compreender quais foram os ideais daqueles que estudaram e daqueles que lutaram para libertar a África do jugo colonial. Isto até estimula, de alguma forma, a pessoa a identificar-se melhor com a sua terra e com o seu continente. Porque quando você não tem isto, dificilmente você consegue encontrar uma motivação, um estímulo que te faz você reconhecer que isto que você tem deve ser valorizado. Porque você não sabe de onde, quem são os que lutaram, quais eram os ideais dele. Então, os ideais que demos são mais do outro lado do que para esse lado. Então, acho que essa dificuldade também de se conhecer isto não ajuda, mais uma vez, a começarmos a pensar e construir conceitos. Eu não coloco aqui a questão da capacidade, porque isto também é uma outra forma de desconstruir o homem africano, que não, nós não temos capacidade, temos sempre que buscar. Não, África, antes dos europeus virem aqui, existia e tinha formas de organização, tinha formas de viver, estruturas de poder, tudo tinha. É? Tudo tinha. Então não se coloca muito, não se coloca a questão do espelho, né? Só não tinha espelho. O espelho foi um problema muito sério. Fez os mais velhos se assustarem. Foi um problema assim, mas eu não coloco muito a questão da capacidade, porque esse é um outro problema que existe em nós. Nós nos desacreditamos até mesmo. E essa questão da colonização, depois das guerras, faz com que nós perdemos esta crença na nossa própria capacidade. Porque nós não somos capazes de fazer isso. É melhor sempre olhar para o outro lado, que lá é onde tem as soluções. E eu fico muito, de alguma forma, até triste. Eu já recebi várias pessoas que vieram para cá fazer estudos sobre o planeta, mestrado e querem estudar sobre a África, e são pessoas do Ocidente. E acabam por levar aqui uma história da... Sim. Eu fico me perguntando, onde é que estão nossos historiadores? O ano passado, eu levei alguém que veio fazer um trabalho aqui. Eu levei ele até para falar com meu pai, alguns vizinhos. E a pessoa levou uma série de informações. Que depois, de certeza que vai lá ir, vão escrever alguns livros e depois virar aqui. E nós vamos ler de novo. Quer dizer, coisas que... A primeira questão que me veio na cabeça é onde é que estão os nossos historiadores, meu Deus? Isso é história, isso é nosso. E onde é que está você? Eu até devia também escrever aquilo que o meu pai estava a contar. Eu penso que são questões que precisam sair. Penso que está a falar de uma jovem que veio, que está a falar do Bairundo, não é? É uma americana. Ela está a trabalhar com fontes, mas não vai trazer uma interpretação pura. Ela não é africana. Eu trabalhei com ela, penso que foi, não foi o ano passado, antepassado. Antepassado. 2013. Eu trabalhei com ela e... Porque é nós. Nós temos um problema que é um problema que a gente começa a ultrapassar. Eu vou começar primeiro por dizer que a ideia da descolonização, nós chamamos assim, da desconstrução, do desenho de novos conceitos, ela existe. Nós hoje estamos a criar... Já existe uma escola que é a escola da desconstrução dos conceitos ocidentais. Vou lhe dar alguns exemplos. Desconstruir conceitos e criar novos conceitos não é um problema de teorização. É sim de interiorização. Nós, nos últimos tempos, temos estado a dar seminários, por exemplo, para permitir e passar a informação às pessoas. Nós aprendemos durante muito tempo que a Conferência de Berlim veio dividir a África. E estamos a desconstruir isso, que penso que já anda desconstruído, para dizer que ela não dividiu a África. Ela veio apenas criar regras de ocupação efetiva. Há aquela ideia de dizer a família fulana foi escrava. Ela não foi escrava, ela foi escravizada. Quer dizer que o termo até existe, mas é a má utilização dele, que é sempre utilizado no sentido de dar primazia a outrem. Outro exemplo prático. Se você olhar numa obra do ocidental, que não seja africanista, ele vai escrever assim: a ocupação portuguesa de Angola. Está a perceber? Quando ele escreve a ocupação portuguesa de Angola, ele está a dizer que foi muito fácil. Ele chegou e ocupou. Eu não escrevo a ocupação portuguesa de Angola. Eu escrevo a resistência. Porque ao mesmo tempo que eu estou resistindo, eu estou a dizer que eu também não cedi só. Ele ocupou sim, mas não chegou e veio só. Então a gente vai fazendo esse esforço para desconstruir. Onde é que andam os historiadores? Estão aí, estão a trabalhar. Estão a trabalhar. Infelizmente, nos últimos tempos tem havido mais abertura e algum reconhecimento. Porque no passado o que você pensava é de que nós fizemos um preço e você falou do Júlio. Júlio Mendes é o meu camarada. Eu cheguei ao ICRA em 2006 pelas mãos do Júlio. Nós, desde 2009, começamos um projeto que hoje começa a dar fruto. Existem muitos historiadores aqui que não conhecem o arquivo. Historiador de sala de aula. A história da Angola está nos arquivos. Nós hoje temos um núcleo, que é o núcleo dos amigos da história. Nós, quando realizamos atividades, há lá mais velhos que vão para disparatar. E saem daí chateados. Mas quando a gente está a falar, colocamos um rapaz a falar, não falamos sem documentos. O documento existe, foi encontrado na biblioteca da Torre do Tom. Mas esse documento também na Biblioteca Nacional está na pasta A, B, C e D. Vocês podem fazer a leitura assim. Um exemplo prático. Nós fomos buscar um documento, que é um documento que vamos agora trabalhar, estamos a preparar em dia 17 de junho, uma atividade do ser humano, que é um documento, que é o Tratado de Simulambu. Muita gente fala, mas pouca gente interpreta aquele documento. Arranjamos um jurista que está a trabalhar com a gente para interpretar a documentação. Já chegamos a algumas conclusões, que sabemos que vamos ter problemas. Quando a gente, juntamente com o Dr. João Lourenço, descobrimos as informações sobre o Manduba, Dr. João Lourenço é o atual diretor da Biblioteca Nacional. Eu coordeno uma equipa que está a escrever a história das figuras históricas, no projeto Figuras Históricas Nacionais, um grupo de 20 estudantes. E nós, quando estávamos a ver Manduba, encontramos, na leitura dos documentos, o erro que fez passar aquela fotografia, que é andar por aí a girar. Então, a primeira coisa que fizemos, na altura, como coordenador do projeto João Lourenço, eu liguei para o João: olha, João, encontrei aqui um documento que é bom. Pergunto: qual é o documento? Olha, é o documento que descreve a estatura física do Manduba e há a ideia, agora vamos poder perceber porque é que há o Manduba grosso, não sei o quê, e há também a compreensão antropológica dos dizeres daquele grupo. Ele diz-me assim: Bruno, tira esse documento do grupo dos documentos que está aí para os rapazes não verem e vamos falar com a ministra. E a gente foi. Na apresentação nós dissemos: olha, a fotografia que anda aí nos livros não é Manduba. Não é Manduba. Vamos lá chegar. Só, desculpa, então, também surge a questão que Manduba era o homem lá que ligava alguns povos namibianos e do norte da Namíbia. Nós preferimos dizer de que não eram do norte, era um grupo etnolinguístico que era ali os Ovambos e os Yanekam. Exato. É que alguém contou-me que foi a um museu, acho que na Namíbia, e viu outro Manduba. Aquele é o Manduba. Aquele que... E deixa dizer porque é que há aí o erro. Vai lá. Então, reunimos e tal, as pessoas, eu não pode, não sei o quê. Nós fomos acusados pelo INIB de que queremos estragar o trabalho do INIB. Não pode. Não pode isso. Então, nos aconselhar, é melhor guardar ainda a fotografia e justificar isso. Fomos ler de novo. A autora que traz aquela fotografia, que é a Margarida, que é uma portuguesa, quando ela foi, se vocês forem ao Arquivo Histórico Nacional, vocês vão encontrar muitos documentos. Eu estou a trabalhar numa temática em que as caixas estão dispersas. E alguns investigadores, quando vêm aqui, vêm com visto de turismo. E só têm, às vezes, um mês. Não têm tempo suficiente. Esse caso vem a Schultz, deve ser a Schultz. Ela teve esse problema. Alguns documentos fui eu quem os dei, porque eu tenho uma base de dados, porque estou frequentemente no arquivo. Ela foi lá para o ICED, trocamos algumas impressões, teve no João Paulo também. E então, ela traz um documento que diz que o Manduba era forte. E ela percebeu forte na estatura física. Manduba era um tipo franzinho. E então nós, era forte. Por que que? Não, então ela percebeu assim. Dois. Aquela posição não é uma posição do grupo etnolinguístico Obama. Os Yanekamba não ficam assim. Há posições de liderança. E naquela condição não era. E porque o Manduba era um tipo culto. O Manduba falava alemão, falava português e falava as línguas daqueles grupos em separado. não era aquele. Então, nós sempre questionamos o mandume da Namíbia. Porque queríamos justificar que o nosso é aquele do documento que é forte. Mas há uma carta de um chanceler alemão, porque aquela região houve uma altura que teve em crise e os portugueses guerreavam, que ele escreve para o comandante que estava aqui. A carta veio em alemão. O nosso objetivo na altura era descobrir o que dizia aquela carta. Mas por se tratar de uma carta que é fora descoberta, não podíamos utilizar qualquer pessoa para ler. A pessoa que leu, nós explicamos qual era a situação. A pessoa que leu, depois de ler, penso que aquilo nos ia em parágrafos, era uma carta corrida. Depois de ler algumas linhas, ele disse, olha, parece que está aqui. Está a descrever a estatura física do mandume, o comportamento dele, que era um tipo fino, requintado, não era aquele mandume. Estes e outros problemas surgem. Agora, nós ainda, infelizmente, muitos intelectuais e de história não têm independência econômica. São funcionários de sério. Tá vendo? Eu vou escrever até a hora. Os tipos que estão lá fora escrevem com alguma facilidade. Até disparar, então eles fazem. Eu vou escrever até a hora. É que você nunca vai subir de categoria. Eu tenho exemplo do professor meu, professor que hoje, felizmente, chegou a titular, mas barraram-me noutras fontes, que foi o primeiro diretor, o primeiro negro a dar aula na Universidade de Angola, o doutor José Maria de Fuila, já ouviram falar, que foi secretário-geral da UNTA, do sindicato. Tá? Ele, a dada altura, ali nos anos 80, porque ele viveu com o presidente, ficou chateado e falou umas coisas, né? Da mesma forma que ele falou, também me esqueceram, até hoje. Ele tinha uma casa aqui no Alvalade, a casa apareceu o dono, saiu do carro, tudo. Só para vocês verem que então eu também tenho que ter cuidado ainda. Cuidado das crianças. Estamos em fase de procriação. Com relação àquela imagem da rainha, assim. Também não é rainha. Uma mulher. Também não é rainha. É outra história. Yeah, mas há uma outra coisa que você falou dos grandes lados. Eu sei que é um problema. Muita água para mas dizia que Angola tem esse controle dos grandes lados. Será que tem? Yeah. E mesmo se nós olharmos para o mapa, onde se posiciona Angola nos grandes lados? Se você olhar hoje, é gestão. Porque, vou só dar um exemplo. A última conferência que realizou aqui em Angola, acho que foi semana ou semana, muitos destes países não vieram para a conferência. E o que está acontecendo agora no Burundi, o presidente, o papel, o documento final, uma certa documentação para ele, ele não está. Em nenhum momento abraçou a recomendação de sair do Burungosa. Em nenhum momento abraçou a recomendação de sair do Burungosa. Sabe quem resolveu o problema do Buru? Foram os chacais da Moura. Se desfumar. Olha. Chacais. Já viste? Já vi uma imagem. Então, foram eles. Né? O Ngurunguza saiu para uma cimeira. Sim. E quando decidiu voltar, porque ele nem sabia que se estava a viver a questão do golpe, porque houve uma intervenção na hora do governo angolano. Ah, agora, aqui a posição da Angola nos grandes lagos, onde se enquadra. Primeiro, a nível da distribuição daquilo que podemos dizer das culturas africanas, a África está dividida em quatro blocos. Há aquele bloco da África do Norte, há um bloco da África do Congo, África Ocidental, há o bloco austral e há o bloco oriental. Angola, ela enquadra-se em dois blocos. Até aqui, mais ou menos, não, até aqui, ela está na Austrália. Daqui para cima, ela está na Congo Ocidental. E é aqui, até aqui, que se considera o gatilho da África. E a influência que estamos a ter aqui é tão forte que passa pelo Gabão até lá acima. Por que que alguns líderes não vieram? Neste momento, a política externa angolana, ela prevê também aquilo que se chama zona tampão. Se você notar, não se vai realizar nenhum encontro nesta região em que todos os líderes saiam dos seus templos. É preciso ter um líder ou dois que façam a garantia da soberania. É estratégia. Há algumas questões, e fala-se assim, de alguns acordos. Geralmente os Estados assinam dois tipos de acordos. Aquele acordo que é o acordo público, que todo mundo vê, e há o acordo secreto. Infelizmente não costuma se falar dos acordos secretos. E é nos acordos secretos aonde está a resolução dos problemas da África. E são os acordos secretos que dão conflito. Você não cuidado, deixa a casa e foram os dois. Foram os sacados. Foram os sacados. Não, porque eu vi aí, passou uma publicidade, eu vi ali, as coisas por dois semanas, um vídeo do treino do Chacaz. Os chacais entraram aquilo em menos de, fala-se, 17 horas, desarrumaram e disseram, Murunguza, já podes entrar. Agora, já, também o líder da manifestação lá desapareceu já morreu. Está resolvido o problema. Eu acho que, de fato, gostaria imenso de dizer mais uma vez que História, eu penso que é um aspecto muito importante que qualquer país não devia descurar o aprendizado da história, principalmente a história do país, a história de África, porque de facto ajuda muito a pensar até num projeto do país, num projeto de nação, porque muitas lideranças africanas avançaram porque tinham ideais, tinham sonhos de onde queriam chegar. Isso era construído de uma forma conjunta, um pensamento que unificava as pessoas. Então, até eu acho que atualmente nós também temos muitos problemas ainda nesse sentido de termos um sonho onde todos nós, quer como nação, quer como Estados africanos, queremos chegar. E é aí onde nós, africanos, temos que lutar. Não é uma questão, como disse, dos políticos, mas é uma questão dos próprios africanos. De qual é o nosso sonho? Qual é o nosso sonho atualmente? O nosso sonho é sair da pobreza. Não é? Não tenho muito o que pensar em unificação, em outros ideais. Enquanto não se combater a pobreza, é fato, em Angola. Vai ser difícil pensar. Vai ser difícil pensar assim. Porque tu estás aqui. Tens água em casa, não? Tens energia em casa? Tem. Quando começar a pensar? Água não. Quando você começar a pensar? Então, como é que eu vou chegar? Tem garrafa? Não tem transporte? Não, isso é uma conjuntura. Não é, isso não é uma solução, digamos assim, que vai acontecer de forma isolada. Há uma série de coisas que é preciso trabalhar. Não, né? Isso é que então, estamos a dizer aqui. É. O observador não tem dinheiro, é isso que está dizendo. Não tem dinheiro. Porque essa é a melhor oportunidade, na minha opinião, de corrigir o erro da história. Então, tem que se falar a verdade. Por que não agora? Também existem questões que, historicamente, por exemplo, hoje há muita gente que escreve. Não são, muitos deles escrevem por escrever, não são historiadores. Porque a história é uma ciência que também obedece a princípios. Ela tem regras. Nós, quando começamos a trabalhar na história do MPLA, chegou num período que, se vocês já tiveram acesso aos dois volumes da história do MPLA, chegou numa parte que tivemos que pular. Quem estava a trabalhar nisso eu e o Dr. Júlio Mendes. 27 de maio. 27 de maio. Tivemos contactos com um monte de documento. O coordenador da comissão é um colega, que é o Dr. Arthur Júlio. E então o Dr. Júlio disse: Pablo, você vai mapear as figuras e eu vou transcrever. Ele disse: eu sou Júlio, o Júlio Mendes também é Júlio, e o coordenador é Júlio, Arthur Júlio. Ele disse: Xarás, para o seu trabalho, nós vamos pagar. Mais nada. Quer dizer, e é possível perceber que não há vontade de que algumas informações circulem, mas também é que depois você percebe que há documentos que não podem ser divulgados ainda. Porque há pessoas que ainda estão vivas. A história não pode ser algo que ainda vá suscitar mais males. Ela tem de ser um elemento de resolução também de problema. Então você diz assim: olha, quem matou o fulano foi o fulano. O filho dele está ali e sabe onde mora o fulano. É mais uma morte. Então vamos deixar, vai chegar uma altura que os documentos vão se abrir ou... Então é por aí. Acha que o povo Angola, em termos de consciência, não está preparado para ouvir algumas coisas da história? De Angola? Não está ainda. Não está. Dizem que o povo angolano é pacífico, mas não é. A questão de 27 anos é muito sensível. A história é muita guerra. É muito sensível. Precisamos de mais preparo. Doutor Bruno, muito obrigado, primeiro por atender ao nosso convite, por aceitar vir partilhar connosco este tema, que na verdade foi muito interessante, aprendemos muito, eu particularmente confesso que aprendi muito. E também acho que os colegas, falando para os meus colegas, muitos de nós aqui vamos sair com os cérebros atualizados, com mais conhecimentos adicionados, e vou pedir mais uma vez aos colegas que participem dos debates. E agradeço também pela vossa presença aqui. Obrigado a todos e tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. E nos vemos no próximo debate. Até a próxima. Só um aspecto assim à parte, fora do debate.